dar os parabéns a um conjunto de formandos que foram capazes de se formar, de fazer algo que viesse a enriquecer a sua formação pessoal. É importante que todos nós tenhamos essa consciência de, ao longo da nossa vida, o nosso conhecimento nunca pode ficar, nunca pode parar. Nós devemos sempre ir evoluindo no adquirir do conhecimento, da formação, porque até o último dia da nossa vida nós estamos sempre a aprender. E a escola deve ter essa responsabilidade e deve ser esta parceira de ajudar todos aqueles que, por uma razão ou outra, no momento em que deviam ter feito a sua formação não a fizeram, mas que agora, com muito esforço, com muita responsabilidade, conseguiram e conseguiram superar-se para que pudessem, de facto, poder ter esta formação. E é para nós um orgulho imenso.